Estou indo a um psicanalista e amanhã eu vou para que ele me diga por que tanta vontade de trabalhar. SBT, classificação livre. Três Silvios no palco. Eu vou entrevistar a mim mesmo. Eu vim fazer uma entrevista comigo mesmo. Eu faço as perguntas e eu mesmo dou as respostas. Tá bom. Eu falei com o dono da estação, sabe que eu sou amigo do dono da estação. Ele falou comigo, olha, você vai lá, interrompe o programa e acaba a hora que você quiser. Tá bom. Aí eu venho pro palco, e claro que eu não venho. Não venho contente, né? Porque é uma função de problema e eu animando o problema. E a minha terceira personalidade, essa que é medrosa. Pior cantor em 1992 foi o nosso colega, o grande cantor brasileiro... Senor Abravanel. Aplausos pra mim! Cantando na Avenida Silvio Santos. Camelô, apresentador de rádio, de televisão, empresário, e ao enredo da tradição no Carnaval 2001. Esse troféu aqui é uma homenagem dos músicos do Brasil, Conselho Regional do Estado de São Paulo. Esse aqui é um troféu que eu ganhei. Por que que eu ganhei esse troféu? Qual a razão? A personalidade artística do ano. Personalidade do ano? Muito obrigado. Melhor animador de televisão. Não. Muito obrigado. Governador do estado. Não. Agora como é que se sente? Animador? Muito obrigado. Empresário? Muito obrigado. Comendador? Não. Muito obrigado. Dá três e só recebe um, é? Por quê? Olha, eu sempre procuro fazer os melhores negócios. Eu ganhei essa medalha, que é uma medalha pelo que os meus programas e pelo que o SBT representa para a cultura popular do Brasil. O meu agradecimento e que Deus nos proteja. E recebeu as bênçãos dos deuses da mitologia grega. E o Silvio Santos samba com as mãos, né? Lá tá ele. Troféu Coquete Pinto de Olho. Você é um indivíduo. Você chega e anima. Bota alma na coisa. Você faz rir. Você tem uma centelha inimaginável que é tua. Você entendeu? Que é tua. Eu acho que se fosse você, eu já saía para presidente, porque de repente para prefeito é uma longa caminhada. Porque eu acho você imbatível. Muito obrigado. Você é professor, você sabe tudo. Esses segredinhos, é o tom de voz certo, é o momento certo. Então tudo isso me faz só votar em você, porque você aprendeu, sabe aonde? Na calçada. E isso ninguém vai tirar de você. Muito obrigado. Você ficou até mais bonito na televisão brasileira. Parabéns, Silvio Santos. O público sempre viu essa sua alma e é por isso que te eternizo. Você vai ser sempre o nosso maior animador. Obrigado. Não aconteceu de aparecer ninguém realmente para disputar o pau a pau com você, disputar mesmo. Nós somos quase que obrigados a votar em você por falta de talento de outras pessoas. Parabéns, senhor. Obrigado. Eu não sou obrigado a votar em você. Você é amigo dos seus funcionários, amigo do povo. Eu estou aqui para fazer demagogia. Traz alegria para o doente que está lá no hospital, para a gente do interior. Uma salva de palmas para o melhor, Silvio Santos. Por favor. Prestar homenagem ao Chacrinha. Eu quero votar no Chacrinha. Chacrinha, um voto. Silvio Santos, 10 votos. Eu não gostaria que ficassem constrangidos em não votar em mim. Chega aí, calma. Chega aí. Com relação à política, eu disse que não vou falar mais de política até que eu sinta vontade de falar. A minha vida vai mudar, mas eu não sei como nem quando. Mas vai mudar. Thank you.